31-70 no solo aos 29. A Olivar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Direita, Alfa Juliette 07, tá 3170. Bom dia, Salvador, bom dia, o gol 18-16, com a informação Charlie. Bom dia, gol 18-16, sendo identificação, chegada Mari. Descendo, tenha 2000 pés. Isso, altímetro no 013. 2013, gol 18 no 6. Salvador, bom dia, até 3663, descendo para 160, informação Charlie. Bom dia, até 3663, aciona identificação, chegada bom, desça para 4000 pés. O ajuste é altímetro no 0 no 3. 4003, até 3663. autorizado no ILS, o Gol 1896, visual Cucão. Quanto no meio, completo final ILS, chame a torre, 1862. 182? 1862. 62, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, 1896. Gol 1896, boa noite, continua a aproximação, reforça, passando marcador externo, embaixo travado. Portal externo, gol. Boa noite, gol 9280. Vixe, está autorizado ele, reforça o localizador, CM63. 2000 com 1013 no ajuste, 3663. Portal de Salvador, boa noite, K3520, informação Charlie. K3520, boa noite, a sua identificação dessa via, chegar a Mari para 2000 pés, ajuste 1013, número 3 na aproximação, K3520. Descendo via para 2000, ajustado 1013, número 2 na aproximação, Baixou e travou? Baixou, checado. Consciente, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 090 graus com 0,5 nós. E pouso 1-0, 1-8-9. Estabilizado, 3663. Flat LS, chame a torre, 1862, está 3663. 3663, daqui a pouco. Salvador, boa, 3663, está estabilizado, baixou, travou no final da 10. Boa, 3663, ciente, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguardando informação de pista livre. 3663. No solo ao 5-1, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Direita na sua escuta para na Juliette, gol 1-8-9-6. Tan 3663, o vento 090 graus com 04 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero para o 3663. Gol 92804, cópia. Pronto, tranquilo, prossegue, por favor. Autorizado Recife, nível 410, decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, Upper Whisky 58, o controle opera em 119.35, aciona 5411. 9820, Recife 410, decola da 10, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju, Upper Whisky 58, controle 119.35. Transponder 5411, gol 199280. Correto, portão 03, chama pronto, 9280. 9280. Salvador, tá 3520. Prossiga. Autoriza a Pasmaire direto, dona. Autorizado. Passando para 2000 pés, 2013, hoje. Reporte localizador. Contarado localizador, obrigado. 3663 no solo 53, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporta para ingressar no táxi Juliette. Direita na sua escuta, Alfa, reportarei para ingresso Juliette, da 3663. O gol 1816, ingresso Juliette até o portão 11. Juliette, portão 11, gol 1816. Ingresso para Juliette, da 3663. Autorizado, Juliette até o 05, 3663. Juliette até o 05, da 3663. autorizado para o Chibé acionamento no 03, chama pronto para o táxi, gol 9280. 9280, chamada para o táxi. Posição